250, tráfego ao estado livre, pouso na 0, vento 1 a 00 graus, zona 2 mais. Pouso, baixa checada, minha 2. 3, está autorizado Natal, nível de voo 370, decola da 10 com a curva à esquerda na saída Fuca, transição de par de ambas, o Lu 10. Controle a PERI 119.8 e o transponder 5450. Sonoma 319, bom dia, contato radar na decolagem, saída da EL, suba para o nível 360. 360-6319. Quando 23, contingimento correto, sendo pronto para acionamento de táxi. Para táxi, gol 1073 com 103 a bordo, 2 horas e 30, autonomia, alterna Aracaju. Com trem baixo travado. O gol 1982, hoje aproximação, aguardando pista livre, temos um Airbus da Avianca, aguardando para táxi. Ok, na escuta, obrigado. É via Índia, ponto de espera 1895, gol 1073. Obrigada, bom voo 1073. Obrigada. Vento 090 graus, no quase nós. Essa parte está pulando, bravo. Poxa, né, 6250 no solo 01, no nível 3, chame solo 1, no 21, decimal 9. Solo 1219. 319. Cliente, direto mesmo, obrigado. De nada. Três oito nove meia, desça para 3000 país, ajuste Salvador, 1096. 3000, com o ministro, você tá 3896, obrigado. Informo que você tá livre de restrições. Tá livre da restrição, cliente, tá 3896, obrigado. Nada. Desculpa, poderia confirmar o vento, por gentileza? Confirmo, gol 1982, o vento 080 graus, 15 nós. Oh, obrigado, livre pouso na 10, gol. Salvador, boa tarde, voo 1072, ponto 1073, ponto para pronto. Voo 1073, visual com o Bong da companhia, na curtíssima, dona Zara. Afirmo, visual. Após o pouso, o Lima mantém cabeceira. Após o pouso, o Lima tem voo 1073. O meu acho que abraço tem intenção de pouso direto lá. Negativo, senhora. Vai pro pátio 3. Vai pro pátio 3? Negativo. Então, um reporte no setor norte, no setor sul da torre. O Romeu, acho que abraço. Sul da torre, bravo. O 9982 no solo ao 04, chame solo em 1219. 219, boa. Salvador, boa, gol 982. O gol 1982 está autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette. Copiado, graças. Livre decolagem, quinto no zero, gol 1076. Vai acelerar o fundo da torre. Romeu Oscar Brava tentando a aeronave o Boeing da Gulfstream Colão da 190, autorizado na presença, direto 43, sem sobrevoo nas aeronaves que estão taxiando. Sim, Bravo. O vento 100 graus, 039, a parte de solo controlado, Romeu Oscar Brava. Bravo. Reconstruído para dois países, permanece livre, ele é sexuí, pistão 0, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, X-Way, da 190, reporte estabilizado, até 3896. Voo 1073, decolado a 06, chame controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, voo 1073. Salvador, bom dia, voo no 073. Voo no 073, bom dia, contato na decolagem, saída da EL, suba para 340. Saída da EL, sobe ao nível 340, voo 1073. Chaname 311, chame centro Recife, ano 251, secundária 13325. 251, 3325, bom dia. Bom dia. Cabral, sim, tirou solo ao 07, frequência livre. Agora com a torre, 1895, tá 3896, obrigado, bom dia. Nada, bom dia. Torres Salvador, muito bom dia, Altan 3896. Meia milha do externo vai ser travado. Altan 3896, bom dia, uma centena grau, sono 4 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso da 10, Altan 3896. Sério 1961 no Ciente, para serviço de informação e alerta, chame Recife em O2545, alterna 13325. Gono 073, ciente, chame sempre Recife, 1251, na terra 13395. Recife, 1339, obrigado. 19, 3296. Afirmo, 397. Esse é com ação quilo, quanto possível autorização, São Paulo, com o que é só um instante, copia, 397. Salvador, muito bom dia, tá? 3896, livrou na sua escuta. 3896, muito bom dia, autorizado para seguir táxi via Alfa Juliette para a posição 06. Alfa Juliette para o 06, tá? 3896. O Goma 397 está pronto, cópia? Copia, 397. Está autorizado, São Paulo, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El, líder, Bridge, onde intercepta o voo 16. Após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. O controle opera em 119.8 e o transponder 5457. São Paulo 360, decola 10, curva direita, Dael, Lida, Bridge, Pedro, 16. Belo Horizonte, Bridge, conforme rota. 198, controle, 5457, transponde, voo 18, 397. 1397, cotejamento correto, chama e pronto, pushback, estacionamento. Siga mais aqui com o quilo. Mike Eco Kilo está autorizado Manati, decola da 107 com curva direita no corredor Axé. O controle opera em 119.8 e o transponder 0121. Quilo, cotejamento correto, 05 a bordo, acionamento de táxi, torre 11895. Quilo, bom dia, prossiga com o táxi, acionamento, chama para ingresso e decolagem no 7. O Condo 23, autorizado acionamento, chame pronto táxi. Mike Eco Delta, pronto cópia. Autorizado Salvador, Salvador, a mil pés, decola da 17, onde manterá proa, conforme a última decolagem. O controle apere 119.8 e o transponder 0125. No 3 no POB, acionamento de táxi, torre 11895. O 5595, muito bom dia, informação é quilo, Ilhéus 140, ponto cópia. Afirmativo. Está autorizado Ilhéus, nível de voo 1940, decola da 10 com curva à direita, na saída da Euleda, após voa direto Ilhéus. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5455. Autorizado, conforme Salvador, Ilhéus, 140, nível, decola 10, curva direita, da Euleda da Costa, de aqui do papel, 798, controle 5455, transponder, 5595. O 5595, contagiamento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Depois do condutor para pushback, acionamento, 5595. Taxi chama ingresso e decolagem Eco Kilo, ajuste no zero no meio. Está autorizado táxi até Taxi Hotel, onde para cruzamento da 1028, chamar a torre em 118.95. Salvador, voa, 983, informação Kilo, autorização para Guarulhos. Voa 983, a informação em curso é Kilo, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o peso Lua 16. Após voa direto do horizonte, após trilha, após conforme rota. O controle Salvador opera em 119.8. E o transponder 5452. Voo 983, Guarulhos 360, decola 10, direita da Elba da Brite, empresa do 16, do horizonte 3. 98, controle, 5452, transponder, voo 983. 5452 é o transponder, chama pronto para o possível acionamento, voo 983. 5452 é a chamada, obrigado. Bom dia, Capitão da Vida. Bem aqui, Mike, poderia confirmar o pátio que se encontra? Gente, está autorizado Salvador, Salvador, a 1000 pés, decola da 17 com curva à direita no corredor Axé, controle a pele 119.8 e o transponder 0126. Muito bom dia, informação é Kilo, Maceió.com. Está autorizado Maceió, nível de voo 250, decola da 10 com curva à esquerda. Na saída Pulca, transição Caju via Upper Wish 58, após Orago, após conforme rota. Controle opera em 119.8 e o transponder 5461. Maceió 0 via rota, decola esquerda, com Caracaju, 1948, 1140. Leão 140, apenas confirmando, a saída será Pulca, transição Zumbi e o controle 119.8. Pulca, Zumbi, é. Leão Condor 2-3, Condor 2-3, vento 1 centena, 14 nós, decolagem autorizada, pista 10. Autorizado, decolagem. Quer ficar na minha posição 4 no 397? Condor 397, está autorizado, se tiver estacionamento, chama ponto táxi. O Romeu Oscar Bravo poderia falar a proa ideal de decolagem? Gente, está autorizado Serra Índia Eco Índia, 500 pés, decola do pátio 3 com destino corredor Axé, controle 119.8 e o transponder 0165. Papo Romeu Mike Eco Kilo, 1000 pés, corredor Axé, ponte para do bar. O Mike Eco Kilo solicita a possibilidade de estar presente direto para Manati, mantendo os meus pés. Gente, autorizado de direto Manati, reporte fora da CPE. Reportará o Mike Eco Kilo, grato. Pushback acionamento 5595, remoto 14, está autorizado pushback acionamento, chamando o ponto táxi. Afirmativo, acionamento reporte para o táxi. Decolagem já acionado? Negativo, deve acionar, chame e decolagem. Condor 2-3, aos 2-8, 1-9, decima 8, por favor. Condor 2-3, chama o controle 1-9-8. Controle Salvador, bom dia, Condor 2-3. Condor 2-3, bom dia, contato radar, saída Pucca, suba para nível 370. Saída Pucca, sobe para o nível 370. Eu gostaria, por gentileza, controle coordenação nível 310, se for possível. Gente, aguarde Condor 2-3, autorizado nível final 310. Autorizado final 310, Condor 2-3. Condor 397 para o táxi POB 82, autonomia 410, alterna galeão. Fogão no 397, está autorizado táxi via Índia, no ponto de espera do 10, chame torre em 1-1895, o ajuste altímetro no 0-16. Índia, ponto de espera de 295, boa tarde, 397.